Gambá, bumbo legueiro, mar abaixo, alfaia, tabaque, terreiro trocando, misturou aqui em Parintins, é o marujeiro. Eu vim do porto pra tocar pro meu amor, vim do terreiro pro meu santo protetor. São Benedito, sou guerreiro, marujeiro brasileiro. Sente o meu tambor, eu sou calango, bacuri, eu sou chumbão. Sou mãe querida, mestre vela no timão. Eu sou a Dora, sou a Chica, sou Maria, roca e palminha na mão. O som vem do quilombo, vem do beiradão, vem do arrasta-pé, levanta a poeira do chão. O som vem do quilombo, vem do beiradão, vem do arrasta-pé, levanta a poeira do chão, sacode meu chão, poeira, levanta a poeira do chão. Eu sou a marujada, furiosa e arretada, quando a ilha balança, não é a cobra grande, é a marujada. Quando a ilha balança, não é a cobra grande, é a marujada. Sou a marujada, furiosa e arretada. Quando a ilha balança, não é a cobra grande, é a marujada. O som vem do quilombo, vem do beiradão, vem do arrasta-pé, levanta a poeira do chão. O som vem do quilombo, vem do beiradão, vem do arrasta-pé, levanta a poeira do chão, sacode meu chão, poeira, levanta a poeira do chão. Eu sou a marujada, furiosa e arretada, quando a ilha balança, não é a cobra grande, é a marujada. Furiosa e arretada, quando a ilha balança, não é a cobra grande, é a marujada. Sou a marujada, furiosa e arretada, quando a ilha balança, não é a cobra grande, é a marujada.